cê fica suave, moleque de samba matando seu beat. Na minha bag tem tudo que eu quero, moleque branco sua chance que é sério. Pinta morfeu, tô fazendo esse império, tô com uma ninja fumando com celo. Agora se fala que cê acreditava na stab, esse hit não passa batido. Na nossa tape só tem fechamento, beat de strike do murder domingos. Não sou bandido, mas conheço vários e várias que prata de vários países. Cresce do Jordan pra ter yeah. Só fora, cê usa yeah. De esmola ou do Manda uma pills pra baby, ela me chama de herói. Cadê o isqueiro? Quero fumar o dia inteiro. Mano, eu só ligo pro dinheiro. Mano, quero lean, traz. Se emociona, bitch, bye. Essa bitch pede, quero mais. Mano, é gasolina, ela ama esse night. Bota essa beat na pica do pai. Você fala muito, mano, eu ligo mais. E esse dinheiro, mano, me tira da hype. Trocou de lando, é porta demais. Ela só quer sopa de do chi, yeah. Olha meu team, meu G, yeah. Esse 12 mola, médio mil. Olhando demais, então vou levar. Tô fazendo nada, então vou botar. Pra ficar legal, eu já vou bolar. Essa droga que vem lá de Bogotá. Meu plug é de outro patamar. É fácil agradar o meu paladar. Não sou de gastar muita palavra. Só faço sinal com meu polegar. Se eles perguntar, eu só vou negar. Vai me dar um branco, eu não vou lembrar. Eu falo com o bando na mímica. Ela gosta da minha química. Cê sabe quem é sua cínica. Não toco na rádio, sou popular. Você tá mó pá, mas nunca pá. Do lado de lá, então fique lá. Bota bala nessa porra que eu me perco. De verdade, só quem foi bandido sente o peso. Te falei que eu era rei desde o começo. Só que pra esses caras preto nunca faz dinheiro. Tô de Draco, me chama de Fredo. Minha melhor fase deixa esses caras tremendo. Se me tromba louco, sai correndo. Que eu juro que eu faço seu bonde ficar no veneno. Vai vendo. Coke, Mali, sou Nike, foda-se a Versace. Chupa mesmo no Bugatti, eu tô de Ferrari. Dinheiro de Luminari, se fosse fácil, foda beat no homenagem. Faço homenagem, salve da leste, ouro me traz vaidade.